Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na Rádio TV Mundo Novo. E hoje vamos ouvir muito reggae. Muitas citações ao grande rei Bob Marley. Hoje vamos ouvir Zé Cavaleiro, Sim Semila, Escova e a Máfia, Syndicate, Yellow Man, Paralamas do Sucesso, Titãs, Rockers e, pra finalizar, Bambas 2 com Bide e Cisla Calonge. Registros exclusivos só aqui na Rádio TV Mundo Novo. Baby, I'm so alone. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Viver a pão de ló e moe chandon. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Gozar sem se preocupar com amanhã. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Vestir Christian Dior, comer do bom e do melhor, quem sabe até falar um falso inglês. Glamour champignon, vestir Saint Laurent, comprar computador japonês. Baby, I'll be happy, happy, très bien. Vamos pra Babilônia. Vencer, feliz ao lado deste bom vivant. Vamos pra Babilônia. Pra Babilônia. Let's go pro estrangeiro até Krypton. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. Comprar o que houver, sapatos pro pé, finesse, silvo, plémonier, misere, bonjour. Manhattan by night, passear de iate nos mares do Pacífico Sul. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga. Não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser o caçador, ando cansado de ser caça. Baby, I'm alive like a Rolling Stone. Vamos pra Babilônia. Vamos pra Babilônia. vida. É um souvenir made in Hong Kong. Vamos pra Babilon. Vamos pra Babilon. Come on. Secar a sede, saciar a fome. Vamos pra Babilon. Vamos pra Babilon. De tudo provar, champanhe, caviar, biscote, escargot, Ray-Ban, Paris, Saint-Tropez, Kayanal to me, o céu seja aqui, minha religião é o prazer. Não tenho dinheiro pra pagar a minha yoga, não tenho dinheiro pra bancar a minha droga. Eu não tenho renda pra descolar a merenda. Cansei de ser duro, vou botar minha alma à venda. Eu não tenho grana pra sair com o meu broto. Eu não compro roupa, por isso que eu ando roto. Nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. Quero ser o caçador, ando cansado de ser caça. Rádio TV Mundo Novo. Baby Babylon, baby Babylon, baby. Baby Babylon, baby. Baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby. Baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby Babylon, baby. É, esse foi Zé Cabaleiro cantando Babylon numa versão inicial da letra. Depois sofreu algumas alterações. E agora nós vamos ouvir. Show gravado num cassete no Aeroanta, Cincelila homenageando o grande rei do reggae, Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Aperta o verde. Curte aí. Bye. Magalhães. No baixo, professor Fernando Chanamé. Na bateria, Antônio Carlos Ninho. Na gaita, Luiz Tórtora. Salto Marcelo Mangabeira. No trompete, Roberto. Essa é a banda Sinsemila Reggae Music. Isso aí. Valeu, moçada. É isso aí. Rádio TV Mundo Novo. Thank you. seu Sinsemila no Aeroanta em 1989. E agora nós vamos ouvir Scove e a Máfia, que não era uma banda de reggae, mas fez esse reggae incrível. Vamos tocar agora Bastardo Amor de Inácio Zates. É, o amor nem sempre é o prazer. desse amor sofrido do Scove e a Máfia. Vamos ouvir agora uma banda da Guiana inglesa que passou também pelo Aeroanta em 89, Syndicate. This song especially for Monica, for Claudia, for Sylvia, for everybody, for Tuta, for the boss, for everybody, and everybody could sing along, okay? Especially for you. Rádio TV Mundo Novo. No woman, no crime. Thank you. No woman, no crime. No woman, no crime. No, no woman. Então, do Syndicate. Thank you very much. Pussy, are you ready? Pussy, are you ready? Pussy, are you ready? Say yeah. TV Mundo Novo. When you're fat or when you're slim, this musical song is called Vitamin. You got to be careful the food you're eating, or you end up in a coffin. So use it. Vitamin, you got to get vitamin. Vitamin, you got to get vitamin. You drink up your beer, man, and your gin. Inna your stomach, inna got nothing. Cause when you use your life, you gonna feel it healthy. No matter if you're poor, man, or if you're wealthy. Your man gonna left you with a bag of pickney. No better drink the rum, no whiskey. It's better drink some dal, man, be too poorly. Tea is like your man, it's full of protein C. Orange is a fruit, that's a vitamin C. When you eat them thing, you gonna feel get energy. So, vitamin, you gonna feel get vitamin. Vitamin, you gotta get vitamin. You used to look fat, now you get so slim. Hey, look on your face, all your eyes gone in. Yes. Vitamin, you gotta get vitamin. Vitamin, you gotta get vitamin. Look fat, girl, you get so slim. Look on your face, all your eyes gone in. Use your vitamins, Rasta. Nobody with no fertilizer. If not, you don't come to get you wiser. In the dish of Iowa, huh? And dish of Iowa, na na na na na na na. And dish of Iowa, watch it, cause in the morning and in the evening, you got to be careful with the things you eat. In the morning or in the evening, you got to be careful with the things you eat. Vitamin, you get vitamin. Vitamin, you got to get vitamin. Drink up your beer, man, and your gin. Inna your stomach, you got nothing. Cause when you use your greens, you use your pumpkin. You make your MSG, you use your dumpling. Nobody put no pork in the damn chow mein. Nobody take a knife and kill chicken. Remember, I trust you, your finger licking. Use your vitamins, Rasta. And nobody with no fertilizer. Older people, easy man, yes, rough and tough. Esse foi o Syndicate, uma banda que não achei nenhum registro, nada deles na internet, então eles devem ter, não sei, acho que acabou, né? Agora vamos ouvir Yellow Man, show gravado no Olympia em 1994. Are you feeling all right? São Paulo! Thank you very much. Obrigado. Respect. Redeem! Coming in from the cold. Coming in, Go, go, Fiz aqui na rede, until I get young, young, baby. You're just a lover around. One more time. You're acting like a young, young, baby. You're just so slow. You're acting like a young, young, baby. You're just a lover around. Yellow Man Olympia, 1994, Professor Antena que abriu esse show. E agora nós vamos ouvir Paralamas do Sucesso, um grande sucesso de Tim Maia. Lá no Via Funchal, outra casa que não existe mais, nem o Aeroanta, nem o Olímpia, nem o Via Funchal, né? Não existem mais. E agora nós vamos ouvir uma vinhetinha dos Titãs homenageando Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Slave, slave, sensacional. Continuando, vamos ouvir agora Rockers. Rockers, aquela banda teve aquele longa-metragem sobre o reggae dos anos 70. Brasil! Pra vocês, com exclusividade. Them in the sword and pleasure. Cause Yahweh set thy kings upon the holy mountains of Zion. I will know the clear decree. Lord God, the Rastafari, I said unto I and I and I, that thou art thy sons this day by begotten thee. Now arms of fire and I shall give thee the Eden for thine inheritance, and the uttermost part of the earth for thy possession. Jesus shall break them with a run of fire. That time and peace is life upon the faithful in Isaiah. So be wise, therefore, ye kings, and be chocolate, you fall judging of the serve. Serve the Lord God, the Rastafari, with fear and rejoice and tremble. Kiss I and I, the Son, unless he be hunger, but perish from his ways when his rods is kindled but to linger. And so blessed be all, blessed be everyone, as I would say. Blessed be everyone, as I would tell you. And so blessed be all they that put their trust in the true and living God, the Rastafari. God is mine shall be like the holy mountains of Zion that cannot be removed but abided forever. Cause all the mountains won't about I will see. And so the Lord of God, the Rastafari, is running about his people, as I would say. The land of the wicked shall not rest upon this righteous, unless this individual righteous put forth his hands and do it quickly. So do good unto them, O Lord God, to Rastafari, and to them that are good, and unto those that are upright in their eyes. Cause such as one is stirring into his crooked way, you don't say. The Lord God, to Rastafari, shall not turn his back to give account to the right of his feet. Now me no come here, make me tell you about the song you call it. About the song you call it, Satan, Masagana. Say Masagana. Say you want me, but you no banya. Say you no banya, but you want ya. Can I know Satan make you banya? Can if your mama never banya? Can if your papa never banya? You are African, you know what I say. Aluta continua, aluta continua, aluta continua, aluta, aluta continua, aluta, aluta, aluta continua, aluta, aluta. A luta continua. Mais rockers pra vocês. Rádio TV Mundo Novo. You think the foreign vanity and no love for humanity shall fade away. Fade away. You checks for only wealth, not for his physical health shall fade away, fade away. Listen, those who believe in diamonds and pearls and feel as they run top of the world are to fade away. Hear what I say. Getting richer every day. Yeah, yeah, yeah. the little that the poor man got shall be taken away. Do you hear what I say? Yeah, yeah. Hear what I say. Well, all right. One who's always acting smart and forget to carry love in his heart just fade away. Your man who worships silver and gold shall surely, surely, surely lose his soul. Acabamos de ouvir Rocker. Para finalizar, mais um programa Três Orelhas na Estrada, aqui na sua Rádio TV Mundo Novo. Vamos ouvir Bid, Bambas 2, com participação de Cisla Calonte. Sim! Thank you very much. Yeah. Rastafari. Isso foi Sisla Kalonji, Bidi e o Bambas 2. Showzaço. Chegamos ao final de mais um programa Três Orelhas na Estrada, que só toca shows exclusivos diretos da mesa de som para os seus ouvidos. E hoje nós escutamos Zé Cabaleiro, Sincemila, Escove a Máfia, Syndicate, Yellow Man, Paralamas, Titãs, Rockers e Beat com Sisla. Só na Rádio Beleza, Mundo Novo. Vamos agradecer Caco, Jéssica, Uli, Greg, Max aí nos controles. Foi mais um programa Três Orelhas na Estrada, já anunciando que o próximo será o último deste ano, onde vamos fazer uma salada com os melhores shows registrados por este que vos fala. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.